O trabalho do pelotão de choque da Polícia Militar mais uma vez rendeu frutos na manhã desta sexta-feira. A abordagem se deu a indivíduos que estavam em um local onde costumeiramente são flagrados comerciantes de pedras de crack, buchas de cocaína ou tabletes de maconha. A gente, em nosso patrulhamento de rotina ali pela região da Favela do Jardim de São Paulo, acabamos abordando alguns elementos suspeitos em frente à residência. E também a mesa se encontrava com a porta aberta e um menor sentado no sofá ali. No momento da abordagem, ele apresentou bastante nervosismo, onde levantou certa desconfiança nossa e também acabamos abordando o mesmo. Fomos verificar o que poderia ter escondido na sua residência, né? Acabamos encontrando aí embaixo do colchão da cama do mesmo aí um revólver calibre 32, fabricação argentina, com tambor e gatilho trocados, né? Também estava carregado aí com 7 munições intactas. E logo em seguida encontramos também mais 7 munições da mesma arma. O que ele falou sobre a arma? Segundo ele, comprou essa arma no Paraguai há cerca de 3 meses, pagou a quantia de R$500, devido a estar sendo ameaçado ali de morte por elementos da favela. Procedimento agora? Agora está sendo aqui autuado e está sendo entregue aqui no DEA para os procedimentos cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.